A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, amigo ouvinte, no ar mais uma edição preparada diretamente dos estúdios da Voz da Rússia em Moscou, especialmente para você que está sempre pegando e navegando na Onda DX, o programa que aproxima os DXistas da comunidade de língua portuguesa. Fiquem ligadinhos e curtam esta grande emoção. O Onda DX está no ar. Смеяться на краю по пустякам, любить и заново влюбляться, сходит с рук пока. Вот и нам пора вдруг век торопить, не успел обнять, сердце тонет, белокрыль. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Cartas dos ouvintes. Quero destacar no programa de hoje as cartas e QSL dos amigos ouvintes Wesley Rudke, que mora em Cacoal, Rondônia, e do José Gomes de Faria, que reside em Contagem, no estado de Minas Gerais, e que tem nos enviado muitos cartões postais, jornais e informações interessantes da sua cidade e do seu estado. Muito obrigado. O Wesley Rutke escreve o seguinte: a qualidade da recepção estava média durante a escuta, utilizando o receptor simples e a antena telescópia do próprio aparelho. No momento da escuta, pude sintonizar o programa Onda DX. Foi a primeira vez que consegui escutar o programa Onda DX e fico feliz em descobrir mais um programa dedicado aos radioescutas. É isso aí, façam como o Wesley, escrevam e enviem o seu informe QSL. E você que ainda não enviou a sua mensagem, anote o nosso endereço. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Rua Piatnitskaya, número 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia. Não esqueça, programa Onda DX. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. E o programa Onda DX está presente na grande rede, facilitando assim o seu acesso não somente aos nossos programas, mas participando de perto com a emissora Voz da Rússia. Para isso, reservamos dois espaços em duas grandes redes sociais conhecidas dos nossos amigos radioescutas da comunidade de língua portuguesa. Anotem ondadx.ning.com e orkut.com, sendo que aqui você digita Onda DX em buscar e pronto. Você tem acesso ao espaço onde pode ouvir os nossos programas, publicar suas fotos e vídeos, deixar a sua mensagem e fazer suas sugestões para nosso programa. Aqui você conhece toda a equipe do Serviço de Língua Portuguesa da Voz da Rússia e tem ainda a oportunidade de registrar seu pedido, que será atendido com o maior prazer. E nós damos as boas-vindas aos novos membros ouvintes na comunidade Onda DX no Orkut. E mais uma vez nós lembramos aqui a participação do DX profissional Imber Gaviria, de Cali, na Colômbia. E você tem agora a oportunidade de conhecer o trabalho desse profissional no seguinte endereço: imbergaviria.padomatic.com, imber-gaviria.blogspot.com e colombiadx.blogspot.com. Venha você também para a Onda DX. Acesse ondadx.ning.com, comunidade Onda DX no Orkut e programa Onda DX em www.ruvr.ru, serviço em português. Música. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. E hoje aqui no Onda DX você curte mais uma vez a entrevista de semana passada, entrevista especial do nosso amigo radialista Danilo Donato com um dos grandes comunicadores da Rádio Internacional, o colombiano Afonso Montalegre, profissional da Rádio Niderlanda, que atua no serviço em espanhol, onde apresenta vários programas como o Afonatec. Alô, alô, todos os ouvintes do programa Onda DX aqui pela Voz da Rússia. Eu sou Danilo Nonato, o programa de hoje é super especial. Vamos receber Afonso Montalegre, da Rádio Nederland, da Holanda, um dos grandes comunicadores do Rádio Internacional. Afonso Montalegre! Afonso Montalegre, colombiano, e é apresentador de vários programas do Serviço de Língua Espanhola da Rádio Nederland. Exemplo, o La Fonoteca. E agora, em La Fonoteca, um grande hit del 2002. Young Wayne e Lena da Alemanha com Total Eclipse of the Heart. Um grande prazer para todos desta casa receber você aqui no Onda DX, Afonso. Para começar, fale do início de seus trabalhos na Rádio Nederland. Muito obrigado, Danilo. Falarei um pouco de portunhol, que é mais fácil de entender para todos, né? Eu vim à Holanda em el año de 1969 para estudar. E eu, antes de vir à Holanda, eu era dietista em Colômbia. E quando estava estudando na universidade aqui na Holanda, tive que trabalhar para ganhar um pouco de dinheiro para minha subsistência. E o professor na universidade disse: por que não vai a Radio Nederland? E eu pensei, esquecido completamente Radio Nederland, porque estava muito ocupado com meu trabalho, meu estudo. E vim a trabalhar aqui à emissora como tradutor. E depois, claro, como eu conhecia muito bem o diexismo, conhecia muito bem a onda corta, fiquei aqui trabalhando. Afonso, além de apresentador de programas na atualidade, no passado, lá na Colômbia, ainda menino, você foi um grande escuta de rádio. Você já teve alguma experiência de rádios da Rússia? Sim, a Rádio Moscou, que escutava muitas vezes, estava em todas as frequências, e também a famosa Katia, que faleceu há algum tempo. Eu escutava também, quando era muito jovem, escutava a Rádio Moscou em vários idiomas, mas mais que todo em espanhol. No programa de hoje, estamos recebendo Afonso Montalegre, da Rádio Nederland. Montalegre, em off, você me disse que no próximo mês de setembro, agora de 2009, seus trabalhos serão encerrados na rádio por motivo de sua aposentadoria. Uma perca para os ouvintes da Rádio Nederland. Fala um pouquinho pra gente. E para mim também, personalmente, ha sido muito difícil. He estado muito sentido muito mal. No, la vida para mí sin radio no es vida, pero tendré que seguir viviendo, ¿no? Afonso, recentemente você esteve no continente asiático em visita a emissoras de rádio da Ásia. Fale para nós um pouco mais desta viagem. Bueno, he estado en 4 países de Asia y fue mi último deseo en la radio. Yo dije a Radio Nederland, si yo no trabajo más, yo tengo derecho de un último deseo. Y ese era hacer un viaje por Asia, porque el futuro del mundo está en Asia en este momento. También Brasil, Rusia, está en el este. El futuro del mundo viene de Rusia, China, Brasil, los países del BRIC. Y también hay muchas emisoras en el Asia de onda corta que son populares en América Latina, como Radio Moscú. También está Radio Taiwán, Radio KBS de Corea, la NHK de Japón y la CRI de China. Entonces yo visité esas 4 emisoras y voy a hacer una serie muy bonita de 8 programas de 20 minutos cada uno que serán transmitidos en la radio después de que yo ya no trabajo más aquí. Estará como una cosa póstuma para un homenaje mío personal a todos los oyentes de la onda corta, empezando por Danilo. Muito obrigado, fico feliz. Pois bem, nosso programa está chegando ao fim. muito obrigado por esta perfeita entrevista. Agora a sua mensagem para os ouvintes e amigos da Voz da Rússia. Graças. E eu agradeço muito a Voz da Rússia, que todavia sigue levando esse mensagem de los russos ao mundo e que sigue presente na Onda Corta, porque a Voz da Rússia é uma das emissoras mais antigas que han hecho uso de la Onda Corta. De Ouro Preto, no Brasil, Danilo Nonato. E você não pode ficar de fora dos grupos do programa Onda DX, o espaço onde você registra o seu pedido, envia suas sugestões. À sua disposição estão fotos, vídeos e os nossos programas. Procure pela comunidade Onda DX em www.orkut.com ou acesse www.ondadx.ning.com. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.